And so much of our experience is intangible. So much of what we perceive cannot be expressed, it's unspeakable. Janela Amarela, de domingo para segunda, à uma da manhã. Ouve também na janelaamarela.blogspot.com e em facebook.com/janelaamarela. Thank you. Uma das grandes vantagens, mas que é ao mesmo tempo um dos fatores mais intrigantes da rádio, é eu estar a falar no presente para ti, que me estás a ouvir no futuro. E, no entanto, estás-me a ouvir agora, no teu presente. E esse teu presente é o meu futuro neste momento. Tudo no mesmo instante. Curiosamente, quando vou estar a ouvir o passado. E por isso a rádio é passado, presente e futuro. Tudo no mesmo instante. Passado, presente e futuro. Tudo no mesmo instante. tudo no mesmo instante e... Ao mesmo tempo, um dos fatores mais intrigantes da rádio passado, presente e futuro.

As janelas são objetos para ver através das paredes. Yeah.